173, recolo aos 35, controle no 208, bom voo. Controle 208, agora 173, bom voo. Controle Salvador, bom dia, agora 173, perfil da DAE, da Eulida e Mótima, 1807. Bono 173, contato ao radar da colagem, sub mantendo de voo 360, via saída da El. 360, via saída da El, gol 173. Controle, o gol 173, poderia levar, pode, pode, pode, devido a com o transporte, algo, você faz? Autorizados desvios, gol no 173. Informa o término, aguarde módulo. Gente, guardando módulo, muito grato, gol no 173. Bono 173, voo imóvel. Voo imóvel, Bono 173, muito obrigado. Tô no 1-7-3, chama-se a Recife, na frequência 1-3-3-2-5, ao time 2-5. Ok, chama a Recife 3-3-2-5, ao time 2-5, ou não? Vou no 1-7-3. 152, Aracaju, 230 nível autorizado, via rota, decola da 120, primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 1208, controle, 5431, transponde. Está livre no pátio 3, chega pro táxi. Remota pro táxi. Salvador, eu vou no 352 pronto para o táxi, 117 a bordo, autonomia de 1 hora e 45, salve Fernando Recife. Segue via Indy Alpha, no ponto de Peradão no 0, torre 1-1895, QNH 1-0 no 3. Autorizado táxi via Índia e Alfa, ajuste 1-0-1-3, ponto espera 1895-1352 a volta. Salvador, Brennan 352, Tagu. 2 autorizado, a linha em decolar, pistão no zero, vento variável 2 nós. Autorizado, a linha em decolar, dá no zero, bom 352. Uno 352, decolado 06, assume agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, senhor, bom voo. 208, obrigado, boa. Controle de Salvador, Bueno 352, da Gol, tá cruzando 2000 na UPA. Bueno 352, contato o radar na decolagem, sou mantenido de voo 230 via saída Kobe. Coelho, Puka. 230 na saída Puka, o gol. 1-3-5-2. Amador, um bom dia. Ou 1161, tem que dar informação hotel. 1161, bom dia, informação hotel, confere. Guarulhos, eu tenho aprovado nível de voo 360, o senhor está pronto para cópia? Irmão, prossiga. Voo 1161, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Aperos, Luna 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em Ozono 0, primeira curva à direita, saída Dael, transição Motiva. Controle 120.8, aciona 5442, Gol 1161. O 1161 autorizado Guarulhos, 360, Aperizou 1-0, Salva Serra. Decolada pista 1-0 com primeira curva direita no perfil da Léo Motiva. 120 decimal 8, controle 5442, o transponder quando jogou 1161. O 1161 na saída da El, transição Motiva. Saída da El, transição Motiva. Correto cotejamento com o 1161, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Gente, o 1161. Foram 352, chama agora o centro de Recife, na frequência 12545, alterna 12685. 3601, bom dia, hotel confere, São Paulo, Congonhas, eu tenho 360 já aprovado, pronto, cópia? Pronto, cópia. Para 3601, autorizado para Serra Bravo, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em 1-0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 120.8, Transponder 5443, TAM 3601. Sendo 3601, da Santa Autorizada, Serra Brava, Serra Papá, Congonha, nível 3601. Escola da pista 10, curva direita, no perfil da Motiva. Upper Zulu 10, a nossa primeira aerovia. 208, controle de saída, 5443, o transponder. 3601 é a saída da El Transição Motiva. Da El Transição Motiva. Correto, cotejamento na 3601, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. No 3, mano. Salvador, Uno 161, portão 14, pronto para o posto de emissão. Portão 4, aprovado, posto de estacionamento, no 161, no chame táxi. Autorizado, gol, no 161. Gol 1161 está pronto para o táxi. Alternativa é o Galeão. A bordo temos 137, autonomia de 3 horas e 50. Jesus, confirme. 137, 3 e 50, Galeão? 137, 3 e 50, Galeão. Do número 61, táxi aprovado direito, a ponto de espera pista no zero, ajuste padrão. Do ponto de espera, quando pronto, chame Torrinho no 8, decimal 95, o número 61. Autorizado o táxi, à direita para a vai chamar do ponto de espera. Obrigado e um bom dia. Salvador, um bom dia. Gol no 161, aproxima-se do ponto de espera, pista no zero, pronto. Gol no 161, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo, ajuste padrão. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1 no zero, gol no 161. Uno, decolado aos 3-2. Chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, voo novo. Voo no 161. Voo no 161, contato na cara da colagem, subir mantendo o voo 360, via saída da El. Pessoal, só recebeu o apontador, El. Contato radar na decolagem, sub mantendo o voo 360 via saída da El. Da El 360, no 161.